A Droga Centro vende mais barato. Você conhece, você confia. A Droga Centro tem qualidade em medicamentos e perfumaria. Droga Centro, bom atendimento e o melhor preço pra te oferecer. Tá esperando o quê? A Droga Centro tem o melhor pra você. Atendimento com qualidade você tem aqui na Droga Centro. Temos tudo em medicamentos éticos, genéricos em geral, similares, perfumaria, cosméticos, recargas de todas as operadoras, fraldas descartáveis e muito mais. A Droga Centro tem melhores preços, um atendimento diferenciado. Temos uma equipe bem treinada para lhe atender. Droga Centro, a farmácia que trabalha com produtos de qualidade. Então esse é o nome, Droga Centro. Honestidade e competência à sua disposição. Ligue no Disque Entrega 991-15-7015 ou 992-85-4736, Avenida Rio Maria, número 524, no centro da cidade de Rio Maria. Droga Centro.